não teme, pode crer. Tô com cirurgia, só falta você. DJ Jamaica, rei, DJ W, bote fé maluco, o som é do caralho. Em cirurgia novamente, indubitavelmente, considerando, respeitando, abrindo sua mente. Tiro na cabeça, pipoco de escopeta. Deus tá ligado, não se mova, não se mexa. DJ W, meu chegado, pica pé sem atraso, pode crer. Tá valendo os meus considerados, se querer atrasar os lados de ninguém. Ouça nossa ideia, malandragem, amém. Zelândia, norte ou sul, ou qualquer quebrada, se ligando na fita, cadê meus camaradas? Sobrevive quem dá sorte, lá na M Norte. Limitado e dividido no reino da morte. É cirurgia moral, sem pagação de pau. Cabra de peia, cuidado, pode ser fatal. Mostrando o submundo, o lado que aqui existe, bem perto da razão.